Com gravações autênticas e originais das décadas de 20, 30, 40, 50 e 60, um jardim, um coreto, a música e a saudade, agora pela Rede USP de Rádio. Hoje, a nossa Lafique Imóveis está festejando o aniversário da direta funcionária Dona Cíntia Guiar, que recebe de Dona Maria Alice Bittencourt e Sr. Dario de Barros Carvalho Diles da Lafique Imóveis as felicitações pelo seu nível. Parabéns, Dona Cíntia Aguiar, funcionária da Lafique Imóveis, pelo seu aniversário natalício, hoje sendo festejado. Mas, se você quiser participar desta pedida, o nosso e-mail é este, uspfm@sc.usp.br, ou mande uma cartinha para nós colocando no envelope da mesma. Rádio USP FM, Caixa Postal 440, São Carlos, São Paulo, a cartinha chega! Mas vamos nosso Zica. Ele reside em Araraquara. Ele sabe das coisas boas que temos aqui em São Carlos. É ele, senhor Amaro Gonzaga Silveira, que reside em Araraquara, a rua Gonçalves Dias, bem no centro de Araraquara. E ele diz em sua missiva que Araraquara também é seu som. De um jardim, um coreto, a música e a saudade. Ele ainda afirma em sua cartinha amável, que gostaria imensamente de ouvir, com um conjunto aqui de São Carlos cochichando alto, ele coloca na cartinha, é um conjunto formado por músicos são carlenses e que já se apresentou pela Rádio USP nesta audição. E ele gostaria que esse conjunto cochichando alto, que é formado pelos músicos são carlenses, o Renan Berto Frauta, Gilberto Patrício, violão sete cordas, e Ricardo Cury Pandeiro, executasse para ele e para os nossos ouvintes, nestas gravações feitas aqui em nossos estúdios, tendo como engenheiro de som o nosso competente Antônio Carlos, o nosso querido Júnior, melodias essas que vão ser rodadas agora com o conjunto cochichando alto, atendendo ele, o araraquarense, senhor Amaro Gonzaga Silveira, manda essa carta tão gil, doce de coco, carinhoso e linda flor. E finalizando ele com seu chapéu de palha, sua ginga, sua bossa, o osso de Lermando Pinheiro, que chegava nas casas de discos e perguntava para as funcionárias, tem discos aí do Dilermando Pinheiro? As funcionárias diziam, não, do Dilermando Pio não, mas do Dilermando Reis sim. Ele olhava, olhava, olhava, e os seus discos estavam lá no casulo. Nem as vendedoras conheciam Dilermando Pinheiro, mas o nosso gentil ouvinte, senhor Amaro Gonzaga Silveira de Araraquara, conhece sim Dilermando Pinheiro, talentoso e saudoso, que vai cantar do Roberto Martins, batucando em seu chão de palha, Beija-me.